Revisando o sete anotação, está pronto para a cobra, para que ligamos. Então, 3171 na guarda-cópia. Guardando. Qual seria a saída prevista? A saída prevista será da Euleda Eudes. Então, 3171. Da Euleda Eudes, graças a 3171. Torre, bom dia, Rono 804. Bom, 804, bom dia, continua em aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 04, vou. Rio 5973, no solo 41, livre direita, mantém me escuta. Táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 05. Confirmando pro Gol no 995. Gol no 995, no solo 41. Mantém me escuta, autorizado táxi via Alfa, Kilo, pátio 1. Posição 08. Alfa Kilo 01 para a posição 8. Gol no 995 na sua escuta. Gol no 995, só confirmando. É Alfa Juliette, reporte da Juliette, desculpa. Sim, Alfa Juliette, eu vou reportar para Juliette, gol no 995. Gol 1804, cheque 3, autorizado pouso na 10, vento calmo. Baixado checado, livre pouso no 804. O táxi está 3201 no POB de 84, alterna Campinas, autonomia de 3 horas e 15. Então, 3201, autorizado o táxi via pátio Índia, reporte no ponto de espera da 10. Reportará o ponto de espera da 10, 3201. No 705, cruzou com o tráfego abaixo da sua aeronave, desce, mantém 2.103. Livre LS, informe estabilizado. Gol no 705. CF 2.103, vai informar estabilizado. Gol no 705. Foxtrot, Charlie Oscar. 120.8, transponda 5004. Utilizado Guarulhos, nível 3, passo 0, via Upper Zulu 44. Saída transição, saída da El transição Leda, após Verde, circulando da ADS com a primeira curva direita. Controle 1208, transponda 5004. Então 3171. Então 3171, no cotejamento correto, chama o ponto para puxar o acionamento. Chamará 3171. Espera para o Oscar Zulu. Oscar Zulu, funciona? Saiu do ponto de espera, né? Autorizado a linha e manter a cabeceira 1-0. Brasil Vida 01, no centro Recife, autoriza inicialmente direto posição Arubi, 01. Gol no 897, reautorizado 2000 pés, via Bonf, 10 no 3 no altimento. Gol no 897. Obrigado, via, é 2000 pés, no Bonf, gol no 897, gol no 3. Afirmo. Gol no 804, está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 01. Juliette 01, 804. 3201 no ponto de espera, 0 pronto. Ah, 3201, não mantém a posição. Mantém a 3201. Papa Tango Foxtrot Charlie One. Informe o estimado para a terminal Teresina e o através da Recife. No 7, bom dia. Contato radar através de Conde. Foi bom, mantenha-se e reposta para a descida. Vai bom a bom, chama a descida. Conta 3, 1, 7. Controle, Papa Tango, Oscar, Zulu Alfa, bom dia. Epa, a gente e vê Upper Zulu 21, até pelo horário. Gente, vou confirmar a guarda de copa então. Cinco no sete, vê se mantém 4.000 pés, 1.0, 1.3 no altímetro. 4.000, 1.0, 1.3, 1.3, 3.5. Gol no 607, vê se mantém 3.000, via bom, 1.0, 1.3, gol no 607. Desce para 3.000, via bom, 1.013. Gol no 705, estabilizado. 715, passou o externo, torre 118, meia dúzia, bom dia. 18, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, gol 1-715, bom dia. Gol 1-715, bom dia. Check 3, autorizado pouso na pista 1-0, vento calmo. Baixou e travou, 1-715. São 3-1-7-1, de fato a empresa fez o CHG. Então a saída agora vai ser Arbor, Elefa, com curva à direita após a decolagem, via Upper Zulu 21. Afirmativo, Apo Elefa, com curva à direita após a decolagem, Upper Zulu 21, muito grato. De nada, estamos pronto para o pushback acionamento. É, solicita pushback acionamento, San 3171, estamos no 07. 3171, livre para estiver acionamento, chame pronto para o táxi. Portará. 95808, ponto cópia. Afirmativo. 95808, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 17. Pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120.8, transponder 50.16. Autorizado 360, com destino a Brasília, saída Arbor, transição Elefa, decolando 1-0 com a primeira curva direita, na interceptação após a Zulu 128, controle 50.16, o transporte 5808. Fab 5808, cotejamento correto, estamos pronto para pushback acionamento. Chamará quando pronto, no Pusbrão 4, obrigado, bom dia, 5808. 201 não pode alinhar após o pouso aeronave? Então, 3201, autorizado alinhar, confirme se tem condições assim que tiver a pista livre. Positivo, alinhagem de decola imediato se puder, mas... Então, 3201 não, então alinha e aguarda autorização para decolagem. Após o tráfego livrar a pista, autorizar isso a decolagem. Positivo então, após o gol livrar, decola com autorização da torre, o 3201. 1607. 1607, desse mantenha 2.000 pés e ajuste no 03. Reporte estabilizado no ILS que rei da pista no 0. Pode ser. No 1715, no solo 50, livre à direita. Autorizado táxi de Alfa, Juliette, posição 02. De Alfa, Juliette para 02, gol 1715, obrigado. Salvador, gol 897. Então, 3201, autorizado decolagem, dá 1-0, vento calmo. Decolagem autorizada, 1-0, 3201. Bom, 1897, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Seguindo a prestação, vai na autorização, agora 897. TAM 3201, no, no decolada 52, chame controle 120, decimal 8. 08, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, TAM 3201. TAM 3201, bom dia, contato cadena decolagem, se mantém o nível 360, voe Leda, após Leda, voe Brice. 360, Leda, Brice, TAM 3201, grato. Localizadora 9607, avistando. Zona 607, complete aproximação, torre 98, decimal 6. 18,6, Brian. Torre Gol 1607. Gol 1607, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. 7. Azul Alfa, controle Salvador. 9-7 no solo, 5-3, livre à direita, autorizado taxi via Alfa, reportando da Juliette. Direita Alfa, reportando da Juliette, turno 8, turno 9. Tango Vitor, sub mantém o nível 200, chame centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Bom, 1607, check 30, estado pouso na pista 10, vento calmo. Passou e travou, livre pouso no 0, no 607. Charlie Oscar, quando possível, os estimados e solicitados. Firmes estimados, Fox e Charlie Oscar. Fox Charlie Oscar, mantém o nível 900, chame centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. TAM 3171, só confirmando, 130 pessoas a bordo? Afirmativo, 130. TAM 3171, autorizado táxi via Pátio, Índia, reponga o ponto de espera da 10, pronto. Vai reportar no ponto de espera da 10, pronto, TAM 3171. 1607 na sala 57, livre direito, autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Zero 01, um, semicentro Recife no 25, decimal 1, alternando 33, decimal 25. 251, 3385, bom dia, tá? 3201. Bem-vindo. 309, é nosso dia, no cruzado, F05, no 87. João no 607, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 09. Gente, Alfa, Juliette, 09, com 607. Zona 71, confirme? Tá no pronto, espera da 10 pronto. Então, 3171 autorizado a alinhar e decolar da pistão no 0, vento calmo. Alinha e decola pistão no 0, tá? 3171. C9832, bom dia, senhora identificação, autorizado chegar a Mário. Voitap da presente, desse mantenha o nível 050, o ajuste no 0 no 3. C3890, bom dia, Recife, aguarda cópia, o nível 330 já aprovado. Mano, pro 3171 não tá livre de decolagem? Tá, 3171 na livre decolagem, vento 360 graus 02 nós. Deixa eu avisar 3171. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decolagem da 1-0, após a primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Tuca, transição Aracaju, controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5022. Planejamento correto, portão 1-0, chama pronto para o Chibex 90, 3890. Nicolos 01, chama agora o controle na frequência no 208, um bom dia. Bom dia, bom trabalho. Comente. Sobre Salvador, bom dia, TAM 3171. Vai passar 2000, solicita a proa da presente da posição agora. Tá, 3171, bom dia, contato radar na decolagem, se demantém o nível 340, vou elefa da presente. Elefa, obrigado. Estabilizado, tá, 3510. 5 no 7, torre no 8, decimal 6. 26, bom dia. Fox Charlie Oscar, na escuta do controle, Salvador. Tan 357, que tinha aproximação, reporte marcador externo, baixada travada, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, vai chamando externo, baixada travada. Externo, baixado travado, tá? 357. Tá 35 no 7, autorizado para uso, pistão na 0, vento calmo. 357. A 3153, bom dia, sendo identificação, autorizado chegada Bonf, voe Bonf para chegada Bonf, deixe mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Gente, 9832, deixe mantenha 2 mil pés, o ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado no ILS 500, ajuste no 0. Tan 35 no 7, o solo é 06, direita, solo 121, decimal 9. Tan 35 no 7, livrando a direita, solo 121, decimal 9. São Web 508, chama o solo 121819. 260, alterno no 28.8. 260, 1288, um bom dia, um bom trabalho. Excelente. Voo 642, bom dia, prossiga. É a Tuca? Afirmativo, qual horário do... Ah, acabou de chegar aqui, 9h37, Recife, aguarda só um minuto da cópia no 642. Solo, bom dia, 3517. Então 3517, bom dia, prossiga via Alfa e reporte para ingressar no Taxi Juliette. Prossegue via Alfa e reportará para ingresso no Taxi Juliette, TAN 3517. Então 3517, corrigindo, prossiga Alfa e Juliette até 07. Prosseguindo Alfa e Juliette até 07, TAN 3517. Qual o alternado do objeto? Qual o alternado? Qual o alternado?